Está no ar mais uma emissão de Ciência em Sintonia. Este é um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem os apoios da Ciência Viva e FEDER. A produção é da PGM. Nos próximos minutos, sabemos o que anda a fazer em Madagascar um dos cientistas do Instituto Gulbenkian de Ciência. É um investigador que estuda a genética e a conservação das espécies com primatas. Com frio ou com calor, é o companheiro ideal. Falamos do ar-condicionado. Mais à frente, explicamos-lhe como nasceu este conceito de conforto. E, quase a finalizar o programa, vamos recordar o trabalho de Mário Augusto da Silva, um dos físicos mais importantes do século XX em Portugal. São bons motivos, com certeza, para ficar com o Ciência em Sintonia nos próximos 50 minutos. A conservação de espécies, a genética das populações e a atualização de dados estatísticos sobre o território onde habitam vários seres vivos. São três áreas de investigação cruciais para combater a extinção animal. É exatamente nestas três frentes de batalha que trabalha Lunesh Shikhi, o investigador que inicia esta emissão e que acaba por ser o convidado especial deste programa. Cientista francês de origem argelina tem como objetivo maior na investigação produzir dados para proteger espécies da extinção. Em Madagascar, trabalha com primatas e procura respostas à pergunta, tendo como ponto de partida a genética, de que forma se pode melhorar a conservação das espécies. O investigador estuda o lémur, uma espécie de macaco que só existe naquele país africano. Lunesh Shikhi é investigador no sul de França, em Toulouse, no Centro Nacional de Investigação Científica, e em Portugal, no IGC, o Instituto Gulbenkian de Ciência. Foi aqui, no IGC, em Oeiras, que o Ciência em Sintonia falou com ele. A minha área de investigação é o que se chama a genética de populações e tem diferentes aplicações, uma das quais é o que se chama a genética da conservação das espécies. Então, a ideia é de ver de que maneira é que, utilizando a genética, podemos melhorar a conservação de espécies ameaçadas, porque as espécies ameaçadas muitas vezes são estudadas por ecologistas, por pessoas que fazem mesmo conservação, por exemplo, que trabalham por organizações não governamentais, mas também tem todo um trabalho científico que pode ser feito por ecologistas ou por genetistas. De que espécies é que estamos a falar? Então, nós já trabalhamos com muitas espécies diferentes, não há necessariamente um grupo muito específico, mas depois, às vezes, a história de um grupo de investigação tem faz que, por acaso ou por vontade, depende das pessoas, e no nosso caso, trabalhamos muito com primatas, quer dizer, o que muita gente chamaria macacos. Neste caso, em particular, nós trabalhamos muito em Madagascar desde 2006 e em Madagascar tem um grupo de macacos ou primatas muito particular que se chama lémures. Mas o que é que fazem em Madagascar? Sei que usa marcadores. Então, nós fazemos diferentes coisas em Madagascar, por razões diferentes. Tem um trabalho que é mesmo genética, e um trabalho que não é nada genética. O trabalho em genética, em que é que consiste? Ok. Então, em genética temos maneiras de abordar, talvez não se diz em português, mas de trabalhar com a genética. Então, tem espécies que são ou difíceis a apanhar ou que não queremos apanhar para não disturbá-las. E estas espécies trabalhamos muito com fezes. Então, vamos recolher fezes no campo. Tentamos recolher fezes, como eu diria, frescas, quer dizer, quando mesmo o animal, não sei se diz, fez cocó, e porque quando as fezes saem do corpo do animal, geralmente tem sempre algumas células do corpo do animal, do intestino. E desde os anos 90, houve grupos de investigação que desenvolveram técnicas que permitem extrair o DNA e depois estudar. Então, estes estudos foram desenvolvidos, em particular por grupos de investigação que queriam trabalhar com espécies que são muito difíceis de ver, muito difíceis de apanhar. Imaginamos uma pessoa que trabalha com elefantes ou uma pessoa que trabalha com ursos, é mesmo um trabalho muito complicado vê-los, apanhá-los e depois pedir DNA. Portanto, são animais que não são fáceis. Depois, quando uma pessoa trabalha com macacos, alguns deles escondem-se, estão em árvores muito altas, portanto é muito difícil também ter DNA para fazer genética. Há grupos que são mais fáceis de apanhar e então manipular, e a partir daí é possível, com autorizações muito específicas, claro, porque muitas vezes são espécies ameaçadas, tem que se trabalhar de maneira muito específica para não aleijar os animais, para não depois manipulá-lo mal e então para ou às vezes é tirar um bocado de sangue, depende dos grupos. Este por acaso é uma coisa que nós não fazemos, geralmente é necessário ter um veterinário, uma pessoa que foi formada para ter a autorização de tirar sangue. Mas outra maneira é tirar um pedaço de tecido, que geralmente pode ser um pequeno pedaço da orelha, por exemplo, por um macaco ou um primata em geral, e depois pôr num tampão específico que nós levamos no campo e depois trazer e fazer todo o trabalho aqui em Oeiras ou em Toulouse, a cidade onde eu trabalho também, em França. Essa é a parte da genética e a outra parte, o outro campo do que falava há pouco? Então, este então era a parte da genética e tem também então uma parte, vamos dizer, mais aplicada de campo, onde quando nós começamos a trabalhar em Madagascar, vimos que havia um problema também prático, que muitas vezes as espécies sobre as quais não sabemos muita coisa. Quando uma pessoa abre um livro sobre as espécies em geral, tem mapas, e estes mapas às vezes fazem um desenho com formas geométricas que mostram o que se chama a distribuição das espécies. Na prática, estas são representações muito simplificadas do que os cientistas sabem ao momento particular, mas às vezes estes mapas têm 20 anos, 30 anos, 40 anos de idade, e entretanto ou o habitat desapareceu. Por exemplo, pode ser uma zona onde havia uma floresta enorme por todo o lado, sobre a superfície de um país, e nos últimos 50 anos quase tudo foi destruído. Portanto, aquela imagem é mesmo é falsa, não corresponde aos factos, e também enganadora, porque pode dar a impressão que uma espécie tem uma distribuição muito grande, enquanto agora só vive talvez em pequenos pedaços de florestas que são espalhados e separados, e então nem se sabe se às vezes ainda sobrevivem. Neste caso são macacos, mas poderiam ser ratos, poderiam ser répteis, podem ser aves, portanto, sobre os quais nem se sabe se ainda estão presentes em toda a distribuição antiga. E também há trabalhos que mostraram que o que antigamente, por exemplo, há 50 anos, muita gente achava que era uma espécie só, agora acha-se que são talvez duas, três, quatro espécies diferentes. Então, tem que se perceber onde são os limites, porque, entretanto, então, mudou o habitat, mudou o conhecimento sobre as espécies. E mesmo quando se sabe onde a espécie está presente, muitas vezes nem se sabe quantos animais há. E este é crucial para definir projetos de conservação, porque se temos um orçamento limitado, como é que vamos distribuir este orçamento para proteger uma espécie sobre a qual nem sabemos se a maior parte dos indivíduos estão numa zona ou noutra? Então tem tudo um trabalho assim no campo, onde nós vamos percorrer as florestas, e tem técnicas estatísticas para contar os animais. Então, e depois, a partir destas contas, uma pessoa pode estimar de maneira muito aproximativa, mas é melhor aproximativo que não ter nenhuma estimativa e ter umas ideias de quantos animais há nestas florestas, nestas zonas, e depois tentar perceber quais são os fatores que fizeram que os números dos animais baixam. Quantos profissionais é que estão envolvidos nesse trabalho de campo? Não sei exatamente o que vai chamar profissionais, mas vamos dizer que, por exemplo, uma equipa que tem que trabalhar numa floresta particular geralmente corresponde a um grupo de talvez 4 estudantes, um que está a fazer o doutoramento, outros que estão a fazer, por exemplo, um mestrado. Então são mais ou menos assim 4 estudantes. Depois temos 2 pessoas, vamos chamar técnicos, que são pessoas técnicos de campo que nós conhecemos, por exemplo, em Madagascar, e que trabalham connosco. E depois tem os guias locais, que muitas vezes são cruciais, porque eles conhecem muito bem a floresta e sabem onde é melhor pôr o campo, que também tem um papel muito importante para obter as autorizações de trabalhar naquela zona. Há algumas coisas para as quais um veterinário é necessário, ou uma pessoa que foi formada, por exemplo, para tirar sangue de animais no campo. Não é necessariamente um veterinário, mas há animais para os quais é melhor ter um veterinário que, pelo menos nas primeiras vezes, ensine as pessoas como trabalhar. E depois, uma vez que um grupo tem autorizações, às vezes não é necessário, absolutamente necessário, mas eles têm uma formação muito particular que muitos biólogos, por exemplo, não têm. Portanto, eles sabem que conhecem melhor as técnicas, por exemplo, para imobilizar um animal quando se utiliza uma sarbacana, não sei como é que se diz, é aquele tubo no qual se enfia uma agulha com um produto e tem que se atirar no animal e depois esperar até ele adormecer e apanhar o animal. Então, há coisas que uma pessoa não deveria fazer, porque senão pode aleijar um animal, pode picar um animal numa zona onde vai ter uma infecção. Por exemplo, se uma pessoa não sabe e atira na zona da barriga, eles já ouvi veterinários explicar que este é muito perigoso, porque se perfora o intestino, pode ter uma infecção do animal que não se vê durante o período da manipulação. Depois o grupo pode deixar o animal na floresta e ele morre 2-3 dias depois por causa de uma infecção. Que áreas de investigação é que estão envolvidas? É a biologia e que outras áreas? Então, biologia, ecologia, genética e, em particular, a genética de populações, que é um bocado diferente da genética clássica. Qual é o objetivo maior da investigação que faz? Tem um objetivo maior, é produzir dados que podem servir à conservação para tomar decisões que têm sentido em termos de manter a diversidade de espécies ameaçadas num ambiente que está a mudar muito rapidamente, ou por causa da exploração das florestas ou dos recursos mineiros, ou por causa, neste momento, por exemplo, da mudança do clima. Então, estamos numa situação de uma certa maneira, tudo está a mudar ao mesmo tempo, e temos espécies únicas, neste caso, em Madagascar. Lemos não existem em nenhuma parte do mundo fora de Madagascar. E então, se não protegemos estas espécies, se não tentamos ter mais informação possível, vai ser difícil tomar algumas decisões, talvez, quando vamos ter que decidir quais são as zonas para proteger, quais são as zonas que devem ser transformadas em parques naturais ou nacionais. Já voltamos à conversa com Luna Schicke, investigador nas áreas da conservação da espécie e da genética. Entre outros factos, vamos ainda saber que instituições estão envolvidas na autorização de saída de um animal de África e da entrada em Portugal. Que autorizações, que processos burocráticos são necessários? Já lá vamos. Para já, as notícias. Investigadores portugueses da Universidade Técnica de Lisboa criaram um método para aumentar o volume da cortiça. A ideia permite uma utilização mais sustentável do produto para fins comerciais. A cientista Helena Pereira explica que o processo baseia-se na aplicação de micro-ondas para fazer a expansão das células de cortiça. É vantajoso para o ambiente porque não utiliza produtos químicos ou de geração poluente. Como se pode dizer que se faz mais com a mesma produção, também há o efeito benéfico em termos da floresta e da pressão a que ela poderá estar submetida para a extração da cortiça. Com este novo método, consegue-se maior quantidade de matéria-prima, em volume, para o processamento industrial da cortiça. A patente pertence à indústria corticeira nacional Amorim, já desde 2011. A invenção deste processo resulta de um trabalho que vem desde 1990. A equipa de investigadores tem procurado, desde essa altura, maximizar a cortiça bombeando o volume das células. Há um estudo que avalia o perfil dos 100 melhores executivos do mundo. As conclusões revelam que a grande maioria é do sexo masculino. Apenas 2% são mulheres. Outros resultados da investigação dizem que 97% destes empresários são casados e pais de família, em média com 3 filhos. Apenas 29% possui um MBA. Praticamente todos são licenciados, excepto 1%. Mais de metade destes CEOs formou-se fora dos Estados Unidos, enquanto 38% optou por se graduar naquele país. Outros números apontam para a progressão da carreira que se faz através da promoção interna, o que representa 79% dos casos, e depois da transferência para outras empresas, e neste caso 17%. No que à aparência física diz respeito, apenas 10% perdeu o cabelo e 37% precisam de usar óculos. Estas e outras conclusões são da responsabilidade dos sites Domo e CEO.com, com base em dados da revista Harvard. Voltamos à conversa com o cientista Luna Chica. Ele é investigador do Instituto Gulbenkian de Ciência, mas também do Centro Nacional de Investigação Científica em Toulouse, na França. Lá atrás, na primeira parte deste programa, já nos deu conta do trabalho que faz em África, mais propriamente em Madagascar, com primatas. Este investigador estuda a conservação de espécies, a genética das populações e a atualização de dados estatísticos também sobre o território onde habitam esses seres vivos. O trabalho de campo é em Madagascar, mas os laboratórios estão noutros países e até noutro continente. Por isso, são várias as instituições e organizações envolvidas nas autorizações que permitem o transporte de amostras dos primatas. Vamos saber mais. Instituições envolvidas são diferentes, de diferentes tipos. Tem, de um lado, por exemplo, o que chama a CITES, C-I-T-E-S, que dá as autorizações para transportar animais vivos ou mortos ou partes de animais de um país para o outro. Estes são, eu acho que toda a gente já ouviu falar do facto que, por exemplo, não se pode transportar marfim porque os elefantes eram considerados animais muito ameaçados e qualquer produto de marfim, pelo menos em alguns países, era completamente proibido. E então, nós, quando trabalhamos com tecido, temos que ter autorizações da CITES, que quer dizer que, de um lado, tem o país, Madagascar, que exporta, que autoriza a saída do tecido, e depois Portugal, a CITES em Portugal, vai autorizar a entrada do produto. Depois temos que ter autorizações das entidades Malagasy, quer dizer, de Madagascar, que nos deixem trabalhar ou não em algumas zonas que eles controlam. Por exemplo, tem uma entidade que se chama Madagascar National Parks, que são então os parques nacionais de Madagascar. Eles são responsáveis pelo uso e o controle do que está a acontecer em algumas zonas de Madagascar. Portanto, qualquer investigação que quer ser feita nestas zonas tem que pedir autorização, a dizer, nós queremos trabalhar nesta zona com estudante X outro estudante X e queremos trabalhar sobre a espécie, estas espécies exatamente, e queremos fezes ou queremos tecido. Portanto, temos mesmo que explicar exatamente o que nós queremos, os nomes, às vezes, exatamente das localidades onde nós queremos ir. E eles, e estes geralmente têm que vir também com um projeto científico e um projeto de colaboração com uma faculdade, uma universidade de Madagascar. Uma vez que temos tudo isto junto, mandamos a eles e eles podem dar a autorização. Depois tem também organizações não governamentais que às vezes são responsáveis de parques muito específicos. Eles vão ser responsáveis de uma zona particular e então neste caso a autorização tem que ser pedida a eles. Em geral não há problemas, até agora quase nunca tivemos problemas para ter autorizações, porque são entidades que favorecem o nosso trabalho, este tipo de trabalho de investigação, mas é uma maneira muito importante de controlar o que está a acontecer. E é também burocrático, quanto tempo é que leva desde o pedido da autorização até ao investigador estar em campo? Ah, sim, este é eu acho que é inevitável, temos que aprender e fazer coisas com antecedência, porque geralmente nós tentamos contactar os nossos colegas da faculdade de Madagascar com a qual nós trabalhamos e ali começa por um projeto científico onde nós vamos propor um projeto para um estudante de Madagascar. Uma vez que a Faculdade de Madagascar dá esta autorização em que nós pedimos os documentos necessários, depois este tudo vai passar por estas administrações. Muitas vezes é o nosso colega de Madagascar que vai ajudar a tratar disto, que ele vai levar à administração e depois demora, pode demorar, às vezes, né, relativamente rápido, num mês, dois meses já temos tudo feito, portanto... Se nós começarmos a fazer as coisas em janeiro, fevereiro, em março, abril já está tudo resolvido, e como no nosso caso, não é o caso de toda a gente, mas no nosso caso o terreno em Madagascar raramente começa antes de abril, maio, funciona relativamente bem e até agora foi quase sempre tudo perfeito. E uma vez em campo, quanto tempo é que costumam lá ficar a estudar os animais? Ok, então tenho que dizer que eu, infelizmente, não passo tanto tempo no campo com os estudantes, porque o meu trabalho requer mais a gestão dos grupos de investigação aqui ou em França, ou a parte mais burocrática em Madagascar, quando encontrar as pessoas, os colegas, definir os projetos. Depois, os estudantes, depende de cada um, mas, por exemplo, tenho um estudante de doutoramento, o doutoramento dele é mesmo então, sobre grupos de Madagascar, onde ele tenta perceber a distribuição, a diversidade genética e tudo isso. E ele fica 6 meses por ano em Madagascar. Este inclui uma parte nas cidades, a organizar o trabalho, mas também muitas partes no campo, portanto ele é quase metade, por acaso este é um estudante francês, e ele é quase metade francês, metade malagasy, e metade, porque tem 3 metades, como pouca gente, é português, porque ele vive cá. Por que é que se interessou por esta área, Lunes? A área em geral, a genética de populações, eu acho que é fascinante, porque nós estamos a tentar perceber, muitas vezes, as histórias recentes das populações ou das espécies com dados genéticos. Eu acho fascinante pensar que, no fundo, os nossos genes têm uma informação que nos dá a possibilidade de reconstruir eventos importantes, como populações que se expandiram, que se contractaram, que se misturaram. E este eu acho fascinante, então gosto da ideia que podemos desenvolver métodos estatísticos para perceber isso. Esta é uma parte que me interessa muito. Depois, gosto da genética de populações porque tem aplicações muito diferentes. Então, uma das quais é a conservação. E aí eu acho que é interessante participar a qualquer coisa de útil, sabendo que estou a fazer uma coisa que eu gosto. Portanto, tenho sorte de fazer uma coisa que eu acho que pode ser útil e que eu gosto. Depois, eu acho que também, como cientista, quero perceber como é que as coisas funcionam. Portanto, uma das coisas que eu faço, que não falamos disto muito hoje, mas é a parte que é mesmo perceber o que é que os dados genéticos permitem mesmo dizer e o que eles não permitem dizer. E o que é que eles permitem dizer e não permitem dizer? Eu acho que temos que ser muito modestos, porque eu acho que muitas vezes, ou demais, há pessoas que utilizam dados genéticos para contar histórias, que para mim são mais perto da astrologia do que da ciência. E esta é uma das coisas que não gosto, que é uma das coisas sobre as quais eu acho que é muito importante então perceber mesmo como é que os dados genéticos funcionam, porque nós temos que dar, de uma certa maneira, as ferramentas para os não cientistas também terem os argumentos contra os genetistas, que fazem às vezes afirmações que não são nada científicas. Um dos grandes perigos para mim, como cientista, é o que eu chamaria a traição dos cientistas ou dos intelectuais, que é que eu acho que nós, cientistas, intelectuais, de uma certa maneira, não gosto muito da palavra porque pode parecer pretensiosa, mas não é isso que quero dizer. O que digo é que nós temos muita sorte, porque nós tivemos sorte de ir à faculdade, à escola, e nós fomos à escola, à faculdade, porque houve pessoas que pagaram por isso. E quem pagou não foram as grandes empresas, foi o povo, foi as pessoas que trabalham duro, que são agricultores, pescadores, que trabalham nos mercados, são eles que pagaram para eu ir à escola e à faculdade. Então o meu dever, como pessoa que teve sorte de fazer uma coisa que eu gosto, não é de trabalhar para os ricos, é de trabalhar para eles. Portanto, de utilizar o que eu estudei para desmistificar ou deconstruir todos os argumentos que servem, de uma certa maneira, às vezes, a oprimir os que não tiveram sorte de ir à faculdade, e, ao contrário, dizer sempre, quando nós não concordamos, como cientistas, que estes argumentos, uma pessoa tem direito de achar que o mundo deve ser injusto, cada um tem o direito de acreditar coisas, mas nós, cientistas, devemos subir para dizer, não, mas também, esta pessoa tem o direito, mas não é um argumento científico. Então, eu acho que o trabalho dos cientistas é perceber o mundo e ajudar as pessoas que não tiveram a mesma sorte que nós a percebê-los, e, de uma certa maneira, vejo o nosso trabalho como sendo... nós trabalhamos por eles, não é o contrário. Estamos à conversa com o Luné Chiqui, cientista que estuda a genética e a conservação das espécies. Ele critica a forma como o financiamento chega, ou não chega, à investigação. Já vamos ouvir. Antes, a formação, licenciou-se em França, em Itália e Inglaterra fez pós-doutoramentos, já na área em que hoje desenvolve o trabalho de investigação. Na Costa do Marfim, trabalhou com peixes, sardinhas. Por acaso, eu fiz o doutoramento entre Costa do Marfim, onde passei quase um ano e meio do doutoramento. Já na área que hoje trabalha. Exatamente, era na área da genética de populações, então trabalhei com peixes, tipo de sardinhas, um peixe que vai dizer qualquer coisa aos portugueses, que gostam muito de sardinhas, sobretudo em junho, e então era tipo uma sardinha tropical. E então trabalhava sobre a diversidade genética destas espécies, perceber onde é que, como é que a diversidade, de uma certa maneira, estava distribuída. Se... Para simplificar, as sardinhas de Senegal eram muito diferentes das sardinhas em frente da Costa de Marfim. Fiz o doutoramento, então, nesta área, e depois fui para a Itália fazer o que se chama um postdoc, que é o... Se vocês já entrevistaram outros cientistas, provavelmente eles disseram este tipo de coisas, quer dizer que uma pessoa, quando acaba o doutoramento, faz qualquer coisa que é depois do doutoramento, e então nós não somos muito originais, então chamamos este um pós-doc. Então, estes anos de pós-doc podem ser curtos ou longos, depende das pessoas, depende de quem quer visitar mais países, quem tem oportunidades, ou não de voltar ao país de origem, etc. Então, eu fui para a Itália um ano e meio, depois fui para a Inglaterra, porque a minha namorada era portuguesa, portanto, e ela fez o doutoramento na Inglaterra, em Londres, e é assim que é com ela que tive ligações assim com Portugal. E depois como é que surgiu a oportunidade de vir para o Instituto Gulbenkian de Ciência? Então, voltei para a França, depois da de Inglaterra, então entrei no CNRS, então Centro Nacional de Investigação Científica francês, no sul de França, em Toulouse, e a minha companheira queria voltar aqui em Portugal, e então comecei a fazer idas e voltas entre França e Portugal, e abriu-se uma oportunidade aqui. Eu tive muita, muita sorte, porque o diretor do instituto, que era o António Coutinho, disse-me que ele achava interessante o que eu fazia, que ele queria que tivesse um grupo a trabalhar na conservação, na genética de populações, aqui no IGC, e ele disse-me que se eu tivesse interesse, eu podia vir, e eu disse que eu estava muito interessado, eu gostei muito da oferta, e até agora não, eu acho que foi uma oportunidade muito boa, eu gosto imenso de estar cá, eu acho que é um ambiente científico de alta qualidade. E estamos a falar de que ano? Foi em 2005. E foi em 2005 que formou o seu grupo de investigação aqui no IGC? Exatamente, exatamente. Foi naquela altura, o grupo era eu, era um grupo muito grande, e rapidamente tive muita sorte porque teve um estudante português que se chama Vitor Sousa, que foi a um dos cursos que eu organizava cá também. Eu tinha ligações com o Instituto Gulbenkian, porque eu vinha cá cada ano para dar aulas com um colega inglês. E num dos cursos que nós organizámos, um estudante português muito esperto começou a dizer que estava interessado em trabalhar conosco ou comigo. Eu disse, claro, tu és bem-vindo, e foi um aluno mesmo excepcional. Eu tive uma sorte que nem toda a gente tem, ter um dos primeiros estudante de doutoramento ser uma pessoa fantástica em todos os pontos de vista, e este ajuda imenso a desenvolver um grupo. Portanto, o grupo foi um, depois dois, e pouco a pouco tivemos sorte de atrair outras pessoas. E agora, quantos são? Então, neste momento somos, se não estou errado, 8 ou 10, porque depende, há pessoas que estão há estudantes, por exemplo, que metade do tempo, ou às vezes mais que metade do tempo, fora do grupo, porque estão entre dois institutos. Por exemplo, tem um estudante que trabalha no IPATIMUP, no Porto, e ele passa a maior parte do tempo no Porto. Depois tem uma estudante que passa também a maior parte do tempo na Suíça, e vem cá geralmente um mês, dois meses, três meses por ano, depende dos anos, até agora variou muito, e às vezes mais, mas é variável, entre então a Suíça e Portugal, Lisboa. Portanto, eu diria entre 8 seria um número relativamente, uma boa maneira de apresentar o número de pessoas aqui. Considera que há interesse dos estudantes por esta área cada vez mais? Há sempre, eu acho que é assim, a conservação continua a ter, e eu acho que sempre teve um interesse. Agora, a genética às vezes não tanto, porque há pessoas que querem fazer genética, e estas pessoas geralmente querem trabalhar mais nas áreas relacionadas com a medicina, assim. Agora, as pessoas que fazem conservação muitas vezes não gostam de genética. Elas têm uma imagem ou que é muito complicado, ou que é muito técnico, ou que não é muito interessante. Eles querem conservação para eles e trabalhar no campo. Portanto, esta parte da genética, às vezes, eles têm uma imagem negativa e não querem. Portanto, encontrar as pessoas que querem fazer os dois, e, no meu caso também, que têm um interesse na análise de dados, portanto um bocado de estatística, às vezes torna-se difícil. Então, como é que é a vida do Lunes enquanto investigador, reparte o tempo entre Portugal e França? Então, eu passo tempo cá, tempo lá, depende dos anos, variou. Há períodos onde eu passava, por exemplo, duas, três, quatro semanas em Toulouse e depois vinha cá durante duas, três, quatro semanas aqui e depois voltava. Era um bocado assim, era bastante cansativo e não era muito prático porque também tenho filhos cá. Agora passo a maior parte do tempo cá e vou a Toulouse em períodos específicos para duas semanas, três semanas ou uma semana para reuniões ou para dar aulas ou para coordenar um projeto com colegas ou um estudante que precisa de ajuda. E às vezes faço o contrário, é que pode ser as pessoas que vêm cá e que trabalham connosco e geralmente gostam muito de vir cá a Portugal. Muitas vezes o tempo é suficientemente bom para atrair pessoas e a qualidade científica aqui é muito boa e eles gostam de vir. A investigação está de boa saúde em Portugal? Uma vez que também trabalha em França, pode comparar? Bom, é difícil comparar porque, para dizer a verdade, não conheço bem todos os números do orçamento, de como é que as coisas são feitas. Eu acho que a investigação, em geral, sofre, como muitas áreas. Ela sofre por razões até diferentes, porque ela sofre como se fosse uma área económica e não deveria ser. Este é um problema fundamental. Quer dizer, em termos de crise, estamos a dizer à ciência que ela deveria trabalhar para ser mais aplicada, e este é muito perigoso, porque mais aplicada quer dizer que as pessoas que foram formadas para pensar de maneira independente e para tentar resolver problemas de maneira, vamos dizer, inteligente, agora têm que trabalhar para problemas que não são necessariamente da sociedade, são problemas da economia. E agora cada pessoa pode responder de maneira diferente e eu acho que não é uma boa maneira de fazer. Eu acho que nós vemos os desastres que uma visão económica do mundo faz, em todas as áreas, a família, a sociedade, o ensino, a saúde, todas estas coisas. Eu acho que a economia fez desastres e então não vejo bem como é que ela vai não fazer desastre nas outras. Eu acho que, geralmente, quando uma pessoa matou 5 pessoas, a última coisa que queremos fazer é deixar esta pessoa com uma sexta pessoa num quarto e fechar a porta. Eu acho que a coisa que fazemos, geralmente, é isolar esta pessoa, pelo menos, para perceber porque é que ela mata tantas pessoas. Não é para deixá-la fazer o que é que ela quer. E a ciência precisa de investigação que não é dirigida só para coisas que nós chamamos hoje aplicadas, que daqui a 20 anos vamos ver talvez que não eram nada mais aplicadas que outra coisa, mas eram aplicadas a enriquecer talvez os que já têm bastante dinheiro. Ora, um líder de grupo tem em mãos a parte mais burocrática, angariar dinheiro dentro e fora do país, publicar artigos científicos e organizar equipas. Sobra pouco tempo para o trabalho de campo. É aqui, refere Lunes Chiqui, que os estudantes têm um papel determinante na investigação, ainda que trabalhem apenas com bolsas de investigação que não lhes garantem um futuro a longo prazo. Infelizmente, tenho sempre mais administração, organização, procura de dinheiro, por exemplo, para poder funcionar. Mas a maior parte do trabalho que é feito num grupo são os estudantes, os pós-docs, são então pessoas que neste momento em Portugal, por exemplo, são pagos por bolsas. E esta é uma coisa muito grave porque quer dizer que há pessoas que vão passar entre os 18 até os 30, 35, às vezes 40 anos a receber dinheiro sem contribuir para a reforma, sem contribuir para a saúde deles e o sistema de saúde. E eu acho que isto é muito grave porque é uma bomba a todos os níveis. São pessoas que podem perder a fé na ciência, podem perder a fé na honestidade, começam a ver que a única maneira talvez de obter um lugar será de inventar dados, de começar a fazer um trabalho mal, ou podem só deixar a ciência muito amargos porque foram treinados, formados e nunca houve nenhum esforço para dar-lhes a possibilidade de enriquecer Portugal de maneira intelectual como um país importante no desenvolvimento científico. E eu acho que aqui tem qualquer coisa que deve ser, e talvez depois deste projeto de programas sobre cientistas, seria interessante também ter um programa sobre os bolseiros em todas as áreas, para perceber o que eles acham, porque de um lado vão começar a contribuir à reforma muito tarde, e do outro lado estamos a dizer que a reforma tem de ser sempre mais tarde, com mais anos de contributo. Portanto, não vejo bem como é que esta gente vai ter uma reforma antes dos 80. Então, qual deveria ser a situação ideal? Devia de haver um compromisso entre instituição e investigador? Qual deveria ser a situação ideal? Não sou economista e, portanto, é muito complicado dar soluções sentado. E eu sou cientista e eu acho que é a única área onde tenho uma capacidade a dizer coisas com uma certa, sabendo o que eu estou mesmo a dizer, é a minha ciência, a minha área. Agora, como qualquer cidadão, eu acho que nós temos uma sociedade, e em França como aqui, tenho a impressão que quando os bancos iam crachar, encontramos dinheiro para salvar pessoas que, portanto, eu percebi, continua a ser tão rico como eram antes da crise. E hoje, quando se diz que é preciso dinheiro para a escola, é preciso dinheiro para a saúde, é preciso dinheiro para a ciência ou a educação, não há dinheiro e toda a gente tem que esperar até dias melhores. Não me parece muito racional e não me parece uma boa coisa. Eu acho que aqui temos um grande problema. Deveria ter um investimento real a formar, treinar pessoas para serem professores, cientistas e médicos. E estas são as coisas mais importantes que nós temos numa sociedade saudável, acho eu. O ponto de vista de um francês com origem argelina, Luné Chique, trabalha entre França, Portugal e Madagascar. A maior parte do tempo está no Instituto Gulbenkian de Ciência, em Oeiras. Agora, nesta emissão de Ciência em Sintonia, o conforto traduzido pelo ar condicionado. Controlar a temperatura de um espaço tornou-se muito mais fácil com a aparição deste equipamento. Embora já existissem outras formas de refrescar os espaços, o ar condicionado moderno veio dar uma nova noção ao conceito de conforto. Além disso, permitiu avanços ao nível da saúde, da pesquisa, da construção civil, transportes, informática e muito mais. Foi no tórrido verão de 1902, em Nova Iorque, que se iniciou a história do ar-condicionado. A invenção pertence a Willis Carrier. Na indústria gráfica, viviam-se grandes dificuldades com as impressões, uma vez que a umidade excessiva era absorvida pelo papel, dando origem a imagens borradas e escuras. Tendo conhecimento da situação, o engenheiro Carrier pensou ter uma solução para o problema. Não perdeu tempo e desenhou desde logo uma máquina que fazia circular o ar por tubos arrefecidos artificialmente. O processo permitia controlar a temperatura e a umidade da fábrica, e este foi o primeiro passo para a criação do ar-condicionado. O aparelho fez sucesso e rapidamente se espalhou por todo o país, tendo sido a indústria têxtil o primeiro grande mercado para o ar-condicionado. Com a falta de umidade nas fábricas, gerava-se uma excessiva eletricidade estática que dificultava a tecelagem das fibras de algodão. Com a introdução do sistema de Carrier, a umidade do ar passou a ser controlada, o que se traduziu num impulso, não só para a indústria dos tecidos, como mais tarde para a fabricação de papel, produtos farmacêuticos e tabaco. Em 1914, foi possível instalar um ar-condicionado numa mansão em Minneapolis. A evolução chegou rapidamente aos hospitais e em Pittsburgh, o primeiro ar-condicionado foi instalado num berçário de bebés prematuros. O sistema introduzia umidade extra e contribuiu para a redução da mortalidade causada pela desidratação. Os anos 20 vieram dar força à expansão do ar-condicionado por todo o mundo. A indústria cinematográfica aproveitou-se da invenção para colocar nas salas de cinema, que normalmente fechavam nos meses mais quentes do verão. Em 1928, o inventor do ar-condicionado colocou o equipamento na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos da América e, logo no ano seguinte, nos escritórios da Casa Branca. Os primeiros veículos de passageiros a disporem de ar-condicionado foram os comboios, em 1930. Nesses anos, nos anos 30, com o crescimento dos arranha-céus, Willis Carrier procurou desenvolver um sistema que ocupasse menos espaço do que os anteriores. Com a redução do tamanho e outros aperfeiçoamentos técnicos que foram sendo feitos, o ar-condicionado tornou-se ainda mais comercializável, ganhando expressão nos lares a partir dos anos 50. Uma equipa de investigadores suíços elaborou o primeiro mapa de resistência humana ao vírus da SIDA. Este mapa mostra a forma como o corpo atua contra a doença e pode vir a permitir a criação de tratamentos especializados. Resultado de um estudo sobre a doença do sistema imunológico humano, o novo mapa foi criado com base em mutações genéticas específicas que deram a conhecer as variações registadas nas pessoas mais resistentes e mais vulneráveis ao vírus. Com a ajuda de um computador potente, os investigadores da Escola Politécnica de Lausanne e de um hospital universitário suíço cruzaram mais de 3 mil possíveis mutações no genoma humano do vírus, com mais de 100 milhões de variações do genoma de mais de 1000 pessoas seropositivas. Em comunicado, os cientistas explicaram que o corpo humano desenvolve sempre estratégias de defesa contra o VIH. No entanto, o genoma do vírus muda rapidamente devido a milhões de mutações por dia, o que dificulta o combate contra este vírus. Estou a ouvir Ciência em Sintonia, uma emissão promovida pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Agora, antes do fim do programa, a física de Mário Augusto da Silva, que marcou o século XX. Aluno brilhante, investigador dedicado, foi o primeiro cientista português a privar de perto com Marie Curie, a Nobel da Física e da Química. Mário Augusto da Silva nasceu em Coimbra no dia 7 de janeiro de 1901. Completou a licenciatura em Física pela Universidade de Coimbra em 1922, com 19 valores. Ainda estudava quando foi nomeado professor assistente na instituição. O maior desejo do investigador era poder dar continuidade aos estudos em Paris, no Instituto do Rádio. Marie Curie era, na época, uma referência e o Instituto por ela criado era um dos centros de investigação mais ativos e prestigiados do mundo. Mário Silva chegou a Paris no final do verão de 1925. O jovem físico contou em França com o apoio de Afonso Costa, um dos maiores democratas portugueses da Primeira República, que se encontrava na altura exilado em Paris. Afonso Costa apresentou Mário Silva ao químico francês Paul Lavin e a Marie Curie. A famosa cientista recebeu o português de braços abertos no laboratório de Paris e Mário ficou a trabalhar com ela como assistente. Nos primeiros tempos, sentiu a falta de preparação científica, especialmente em física, para acompanhar o ritmo e o elevado nível científico do trabalho naquele laboratório. A solução encontrada por Mário Silva foi frequentar as lições de física e matemática na prestigiada Universidade de Sorbonne e no Colégio de França. O esforço do físico português acabou por ser compensado. Chegou mesmo a publicar alguns trabalhos de investigação sobre radioatividade entre 1926 e 1929, durante essa estadia em França. Na mesma altura, começou também a preparar a tese de doutoramento que defendeu em 1929. Apesar do pedido de Madame Curie à Universidade de Coimbra para que Mário Silva continuasse a trabalhar no laboratório em Paris, o físico português não foi autorizado a permanecer em França. A Universidade de Coimbra considerou necessário que voltasse a retomar as funções de professor. Os trabalhos relativos à fissão atómica e à libertação da energia atómica no laboratório Curie tiveram de deixar de contar com a participação de Mário Silva. Na bagagem, no regresso a Portugal, para além da extraordinária experiência de trabalhar num laboratório onde reinava o entusiasmo e a expectativa constante, Mário Silva trouxe também a esperança de criar o primeiro centro de investigação em radioatividade em Portugal. A partir de 1930, dedicou-se com entusiasmo a erguer o Instituto de Rádio na Universidade de Coimbra. Ainda foi instalado algum equipamento, mas o Instituto não chegou a ser oficializado. Motivos políticos impediram Mário da Silva de ver realizado esse sonho. Nos anos que lecionou em Coimbra, preocupou-se sempre em atualizar o saber transmitido pela universidade. Como professor, elaborou manuais universitários de qualidade, traduziu alguns livros e escreveu muitos ensaios sobre ciência moderna. Recuperou também o que restava da coleção de instrumentos de física pombalinos que estavam abandonados na Universidade de Coimbra. Criou o Museu de Física, que ainda hoje pode ser visitado, e no qual existe uma coleção valiosa de instrumentos científicos e didáticos de física dos séculos XVIII e XIX. A atividade pedagógica do físico português foi interrompida bruscamente em 1946. Foi preso pela PIDE nesse ano. Consta que, depois desse afastamento forçado, chegou a ser vendedor de vinho espumante para sobreviver, até ter sido contratado pela Philips Portuguesa como conselheiro científico. Mário Silva só foi reintegrado na Universidade de Coimbra em 1976. Faleceu no ano seguinte, com 76 anos. Está na hora, temos de terminar por aqui esta emissão de Ciência em Sintonia. Hoje estivemos focados na genética e na conservação das espécies. Contámos-lhe a história do ar-condicionado e, já no fim, a física de Mário Augusto da Silva. Ciência em Sintonia é uma emissão promovida pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. É um programa com a produção PGM, projetos de rádio e televisão. Tem os apoios da Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e do FEDER, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional.